mais no amor. De corpo, alma me entreguei sem pensar. Foi passando o tempo e eu fiquei mais uma vez sozinho, sem alguém, e me apaixonei. Tenho as marcas da desilusão. Tenho que ter dó de mim e do meu coração. Apaixonei.